deustakuna. Deustakuna. E para estrear nos meandros da internet, o programa Deus te acuda. Deus te acuda, programa rádio online com as melhores playlists de rock que tu vais poder ouvir aí em casa, aí nesses teus ouvidos cheios de cera. Bom, para estrear aqui no nosso programa, vamos começar com Water Rats. Water Rats, banda brasileira de Curitiba. Relativamente recente, ele só tem dois álbuns, um lançado em 2013 e um no ano passado, 2014. O último chama-se Ugly by Nature. Eles estão no momento nos Estados Unidos a lançar o seu álbum, e vamos ficar aqui com quatro malhas boas. Não é aquele poliéster sintético, é malha algodão virgem, egípcio. Primeira malha, Disconnection. Segunda, Social Punishment. Seguidamente, Butterfly e Seek Expression. Cara, eu acho que eu tô ficando doidão. Yeah. Você não tava de brincadeira, não. É que o som tá pesado. Water Rats, mano. Deixa-me sempre com um tiquezinho nervoso na boca. Tupá, tupá, tupá, tupá, tupá. Próxima banda, não saindo muito do panorama aí da terra dos tucanos, vamos ficar com Motor City Madness. Meu, eu só tenho pena de não ter descoberto esta banda mais cedo. Um hard rock brasileiro muito, muito bom. Eles, no momento, andam na Austrália, andam a gravar uns temas pela Rubber Tracks, que é a Converse Rubber Tracks, que é feita pela marca das sapatilhas, que é o quê? Uma comunidade de estúdios de gravação profissionais, que está espalhada pelo mundo e que artistas de diferentes tipos podem se inscrever e vir a ser selecionados para gravar sem qualquer custo e ficam com os direitos das músicas por aí fora. Muito bom. Eles têm aqui uma pequena descrição no Facebook deles que eu achei muito bom. Então aqui vai, que é... A Motor City Madness é uma banda de rock. É como um Ramones turbinado pelo lado brucutu de um motorhead da vida ou um MC5 dilacerado por criaturas horrendas saídas de alguma música dos Misfits. O negócio aqui é som sujo, pegado, para ouvir tomando uma ou várias cervejinhas em inferninhos fuleiros repleto de gente medonha. Jesus, meu, eu acho que eu participo nesse grupo de gente medonha. Fiquem já com quatro músicas. We Are the Outlaws, Dead City Riot, Strong as a Rat, que eles lançaram recentemente o videoclipe, tem uma procura dele no YouTube, e com The Hunter. My body's harder. getting hot, lady. Bem, fugindo aqui do panorama, aqui um bocadinho da terra do samba, vamos aqui ver o que é que se passa mais aqui no nosso lindo e querido país. A próxima banda chama-se The Carlos, bem, nome menos nacional, impossível. The Carlos, banda de Castelo Branco. Pá, Castelo Branco tem sempre ali, acho que a malta tem ali um bom gosto sempre pelo rock. E eles gravaram o seu CD na Arlock Records, que é com o Arlock Dias, ou o Tiago Dias. Ele tem um estúdio profissional na Guarda, chamado O Pátio, mesmo com um material profissional e com gente que sabe o que está a fazer atrás da mesa. Banda de Carlos, alguns membros da banda participam na Associação de Castelo Branco, o Caixa de Sucesso. Caixa de Sucesso, que é uma associação multidisciplinar, cultural, está sempre ativa em Castelo Branco, sempre a promover coisas, organizam desde torneios de skate até concertos. Inclusive, este fim de semana, dia 24 de outubro, estão a organizar o Bastard Rock. Se vocês puderem, dê lá um passinho, que aquilo é muito bom. Tem lá bandas internacionais como The Messiers, Guino and the Goons, vem lá da América. Espanhóis têm os Liston Tom Marcut, e para uma coisa mais nacional tem lá Dirty Coltrane, Mean Machine, Los Cojones e ainda Vitor Torpedo Karaoke. Aquilo é muito bom, a entrada são 13€ para os não sócios, 10€ para os sócios, e acreditem que pela qualidade de bandas que lá vai estar, aquilo é muito bom. Bem, ficamos então com The Carlos, álbum gravado em take direto. Fiquem já com as próximas malhas: Running From The Pigs, Born Outside, I Got No and King Of Love. Só que antes disso, vamos ficar aqui com mais um jingle aqui do nosso lindo e querido programa Deus Tacuda. Deus Tacuda. Deus Tacuda. Zeugen, Bolo Zeugen. Ihr Bolo Zeugen, Bolo Zeugen. Ihr Bolo Zeugen, Bolo Zeugen. Mary! estamos a chegar ao fim do nosso programa Deus te acuda, mas ainda vamos ter tempo para mais uma banda. Rumamos para o norte agora, saímos de Castelo Branco e andamos cerca de 100 km e vamos chegar à linda terra do Sabugal. Sabugal, ainda lá encontramos uma relíquia, vai ser a nossa próxima banda, chama-se Los K.O. Jones, ou para quem não tem papas na língua, Los Cojones. Um punk hardcore muito bem feito, ele, sendo do Sabugal, ele já tem alguns anos de bagagem, já cerca de alguns 10 anos por aí. Eles têm uma particularidade que é, eles fazem músicas para os amigos. Por isso, se vocês procurarem na net, facilmente vão encontrar músicas como o Pereira, o Enoch, o Vasquinho, o Granada, e isso é muito curioso. Ele já tem alguns álbuns lançados, todos eles gravados pelo Arlock Dias, o mesmo rapaz que tem o estúdio profissional na Guarda, o Pátio. Então vamos ficar aqui com algumas músicas, vamos ficar com Grão a Grão, seguidamente algumas músicas para os amigos, Granada, que é o ilustre vocalista da banda anterior, os da Carlos, Tiago Terres, o ilustre Granada, seguidamente de Mota, o Vasquinho e depois por último o Estripador de Rocamador. Rocamador, que ela é uma terra ao lado do Sabugal, não há lá nenhum estripador, mas fez-se ali boa música. Fiquem já a seguir com Los Cojones. Ansiedade investigada, bem-vindo para o combate. tu pela calada. Todos os teus amigos da Sumeia, o Neu vai passar os vossos hornos. Mata aí, veste o canhão. Grande festa, ferro e sertão, com um copo e um fogo na mão. Amigos e amigas de infância, que matam aqui à distância. We'll be right back. suportar. Exas. E o meu morreu do corpo. Sua alma abandonou. E arrebada por sorte das exas. Apanhou a nuvem, aproximou-se por trás. Isas, Isas, roubou por toda a vida, espetou-lhe a barriga, comeu-a por trás. Isas, sai atrás. Aproximou-se por trás. Isas, Isas. E o meu morreu do corpo. Sua alma abandonou. Derramada por sorte. Nós, Isas, chegámos assim ao final do primeiro programa, Deus te acuda, programa aí o Rádio Online com as melhores playlists de rádio que tu vais conseguir encontrar na net. Fiquem atentos aos próximos programas, que ainda vai haver aí muita bandinha boa para se ouvir. E o meu cão, o que é que achou disto? Skip, o que é que achaste disto? Ok, bem, malta, uma sua vez por aí. Tchau, tchau, bela. Deus te acuda. Deus te acuda. Deus te acuda. Deus te acuda. Deus te acuda. Deus te acuda. Deus te acuda. Deus te acuda. Deus te acuda.